pelo mundo se alastra. Todos os garotos saindo para lutar. Somos todos inocentes nessa vida decadente. Hoje nós não somos pais.